This is Zero Salvador Tower. Go ahead, that's Alvira to Zero. You're ready? FM, Alvira to Zero. And I put in my say runway 10. Manhattan way, runway 10, Alvira. Dois, dois, dois. 8 com a Alfa, por gentileza, autorização para a vitória da conquista. 3-2-2, está autorizada a vitória da conquista, nível 180, decola pista no zero, curva A, direita, saída Abrelefa, após Oplo e após direto conquista conforme a rota. Controle Salvador, opera 120.8, transponde acionado, será o 0274. 3-2-2, autorizado 1-0 para a conquista. Decolando 1-0 com a primeira curva direita na Abrelefa, após Oplo, após direto. Controle 208, transponde 0274, passarela 2228. 2228, procedimento correto, são pronto para o pushback acionamento. Repassaremos para o pushback acionamento 2228. Livrou a chanela 250, chama 21. Salvador, boa noite, 4062 Azul, gente da Formação Alfa. 4062, boa noite, via chegada Mari, desça ao 060. Via Mari 060, 4060. Clear, contact off, runway 01. So, correct, 10, Celsius. 2228, prossiga. Gente, apenas confirmando, está no transponder 5031. Então, transponder agora é o 5031, 2228. O Gol na 098, pronto, cópia. 098, pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 410, decola 10, curva à esquerda, saída Pulcas e Pá. Via peso 10. O controle Salvador opera 120.8, transponder 5073. Está autorizado nível 410 até Natal, via Pesolo 10, decolada 10, com curva esquina, na Puca, transponder de Spa, acionado 5073, o controle 208, Gol 1098. O Gol 1098 apenas modifica o transponder para 5047 e chama pronto para o tiver funcionamento. 047 de Gol 1098, já está pronto para o pushback e acionamento. Funda 098, aguarda apenas o banho da companhia que passará a retaguarda após ser autorizada. Então, após a passagem do colega da Gol, autorizado no portão 2, Gol 1098. Departure leaving Portugal, 020 cross 1200, Puka departure. Quanto climb to Portal 370, Puka departure. Puka departure climbing 370, Portugal, 020. Solo Gol 1970, assistente para o táxi, no meio de 4 horas e 50, alternando na CO, POB de 101. Fundo 1970, está autorizado o táxi, via parte 1, no táxi Índia, ponto 010, chame a torre 118.95, ajuste o altímetro no 014. O 014, pátio Índia, Gol 1970. Climbing 350 to Natal, Tower 020, obrigado. Bus da Avianca ingressar à sua esquerda, após sim ser autorizado para o pushback funcionamento. Estão autorizados apenas após a passagem do colega da Avianca, agora 098. 6258, observa o táxi do Boeing da Gol após ingresso a Juliette, posição 03. Ah, vai dar passagem para o Gol após posição 03, 628. Torre em voo 1170, pode esperar dar 10 e pronto. 1170, linha decola 10, vento 200 graus, 8 nós. Linha decola 10, voo 1170. Duna 972, Duna na presente. Duna na presente, 9. É, contra o Portugal, 020, Yaron, 660, Sofa do Adam. Portugal, 020, Roger. Para 972. 972, esse é para 2.000 pés, está livre da restante de altitude em SAP. Aguarde a autorização do procedimento. Seguiu a decisão, 2.000 pés, aguardando 972. Bom, confirmando o ajuste 1015. 015. Portugal 020, how many miles? 12 miles. Roger. Uno 170, decolou 51, Uno 208, controle, bom voo. Oi, senhor, boa noite. Controle, voo 1170, boa noite. Com a Puca. 1170, boa noite. Contato radar, seguindo para o 370, saída Puca. 170, Puca, 1170. Boa noite, via chegada Mares, esse é o 060. Via Mares, 060, tá Portugal 020, contact the receive same frequency 125.45 or 126.85. 125.45 or 126.85, Portugal 020, vai. O 1972 está autorizado, e ele é sexto e reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado no localizador 1972. 4062, desça para 3 mil pés, ajuste 1014. Ajuste 9014. 9014. Olha azul 4062. Possível. Confirmando na 9 à frente, o ATR da empresa. Negativo, é o Boeing 732. Voo 1098, tem 7:30 a bordo. 2 horas e 50 minutos, alterna receita. 098, sou autorizado, táxi, Índia, ponte 010, chame torre 11895, ajuste altímetro 1014. Agora com 1094, autorizado via Índia, quando o ponte chama torre 1895, 1098. Torres Salvador, boa noite, dono 098, quanto para dar no zero, pronto. 098, autorizado a linha Edecola, pistão no zero, vento 200 graus, 8 nós. A linha Edecola não no zero, dono 098. O 4062, desça para 2 mil pés, ajuste agora 1015, está autorizado ILS XC, reposto estabilizado. Vai seguir o tráfego da frente, está 10 mil. 2015, pode descer na flor de Duna? Autorizado. Quando dura 4062. Desça para 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil pés, 1015 para 3170. O 1170, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, 2085A. Decolou aos 56, 1208, controle, bom voo. 56208, boa noite, voo 0098. Localizador, voo 972. Voo 972, chame torre, na frequência 18, decimal 9. 1098, boa noite, contato radar, subindo para o 410, via saída PUCA. Via saída PUCA, 410, 1098. 1972, baixa travada final. 972, repete visual com a pista. Tá. curta avistando o 972. 972, ciente. Autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Dime pouso. Os dois te avisou com alguma lanterna, alguma luz na pista? Ah, negativo. Sente. Para o pushback, passarelha 22, 28, está na posição 1 dúzia. 2228, estou autorizado, seu plantado. Chamarei o seu ataque 2228. O 972 no solo 00, direita no 211 no solo. Direita no 211, 972. Boa noite, bom trabalho. Bom pouso. Obrigado. Câmbio Bono 098. Prossiga. Está curvando a esquerda proa 50 por 25 milhas. Depois a gente retorna ao estéreo via. Bono 098. Pouso pistão no zero, vento 200 graus, 8 nós. Ele pousa no 04062. Pouso 098, chame o centro Recife, na sequência 25.45, alternativa 26.85, bom voo. 3545-2685, boa noite. Voo 1098. Sessão 2 Lima, fica atento ao sinalizador. Gente, daqui a 2 Lima, sinalizador. Do 4062 e só uma pista molhada. Gente, 0062 no solo 03, direita 121 no 1, solo. Retornando aos seus 4062. Solo. Salvador, boa noite, azul 4062. Para o táxi, passarelo 2228, 42 a bordo, 5 e 20, alterna Salvador. 3228, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, de centímetro 0015. 1015, no ponto de espera 1895. Graças, bom trabalho, boa noite, 2228. Bom, bom. Obrigado. 4062, está autorizado prosseguir o táxi Alfa, reportando seus bilhetes. Alfa, é chamada de táxi Juliette, 4062. Salvador, boa noite, tá 3170, visual 10. 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 99, informa pista molhada. Pouso autorizado 10, tá Salvador, boa noite. Passaredo 222, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, Passaredo. Vai manter o ponto de espera, 228. Beleza, 2228, após o pouso 09 na curta, autorizado Lima, mantém pistão no zero. A na 3170, no solo ao 08, direito no 211 no solo. Direito 1211, tá pra aí. 170. Solo Salvador, boa noite, gol 9916. Salvador, boa noite, gol 9916. Prossiga 9916. Informação Alfa, autorização Recife 370. Deixa eu ficar, por gentileza. Antes da Juliette, 4062. 4062, ingresso Juliette, posição 02. 4062, 4062. Podia confirmar pro gol 9916. 9916, aguarda a cópia, por gentileza. Tem aguardado. Paulo, tá mandando boa noite, tá 3170, Libra. 3170, estou autorizado Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, posição 07, tá 3170. Por gentileza, peço para a companhia entrar em contato com a sala IS se houve algum problema na hora de transmitir o seu plano de voo. Qual foi o problema? Vocês não têm o plano aí? Qual o problema? Mas eu não sei lhe informar, apenas a sala IS solicitou que a companhia entrasse em contato. Ah, você tem o plano aí ou não tem? Não possuo. Pronto, você escuta. Paredo 2228, boa noite, contato radar, subindo para o 180 via Saidarbo. 180 via Arbo, quando possível, por gentileza, direto conquista. Aguarde a coordenação. Vai aguardar 2228. Controle 2228 a Passaredo, solicita a prova 260 para liberar formações, aproximadamente 15 milhas. 3228 está livre, o desvio. 7228. Após desvio, está autorizado direto, vitória da conquista. Após desvio, direto, conquista, 2228, grato. 991 no meio, solo voltando? Prossiga, solo. Você poderia confirmar se já solicitou a companhia que está em contato com a ESA? É, a gente acabou de falar com eles, o Dove informou a central daqui que passou pra gente chamá-los aos 25. Porém, não sei qual que é a relação. Você tem o nosso, recebeu o nosso plano aí, não? Não, negativo. É apenas para informar que a ficha fechará às 3h45 do Lu. Não sei se vocês estão cientes desse notão. Ficha das 3h45 até às 8h45. Estamos cientes, o nosso plano seria para o 0345, aí a empresa está antecipando para o 0330, talvez por isso não tenha entrado no seu sistema ainda. Provavelmente, vamos aguardar, ver se a companhia consegue entrar em contato com a sala AIS o mais rápido possível. Ok, eles já estão cientes e já devem estar fazendo isso, mas para os 45, né, ainda faltam 30 minutos. Mas se vocês puderem aí agilizar, assim que tiver, a gente já não escuta. Obrigado. Gente, o 99 no meio. Solo 996, a companhia informa que já efetuou a modificação aí para o nosso plano, chamar agora aos 17. Gente, 996, acabei de receber o voo no sistema, está pronto, cópia? Tá pronto. Autorizado Recife, nível 370, decola 10, curva à esquerda, saída Puca Caju. Controle de Salvador, opera 120.8, transponder 5050. Ok, aprovando o Recife 370, curva esquerda, decolada 10, Pucaracaju, 208 e transponder 5050, 996. 99196, o contagem está correto, está pronto o pushback? Não, ainda não, mais uns 5 minutos. Sim, chama quando pronto. Obrigado. estacionamento no 612, Gol 99 no meio. 991 no meio, estou autorizado a te confrontar. Autorizado a chamar de táxi. Açarido 2228, chame Centro Recife, na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 1288, 35, feliz grato, boa, 2228. Novo. Obrigado. Para o táxi 99 temos 6129 a bordo, 3 horas e 30 alterna Natal. Está autorizado o táxi a parte 1, 1 táxi Índia, Guanciano 0, Torre 1895, registro 014. Parte 1, táxi Índia, Guanciano 1895, 014, Gol. Salvador, boa noite, Gol 99 no meio, aproximando o ponto para dar no zero. 99 no meio, ali decola 10, vento 200 graus, 79. Autorizado a linhar, decola 10, Gol 99 no meio. Salvador, Papai Romeu, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, prossiga. Autorização, São Paulo. Autorização, Chame o Sol, 121, decimal 1. 21, tráfego, Salvador, Papai Romeu, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, você liga o sinal 4, 5, quando você chega e cola? 4, 5, decola da 17. 9 no meio, decolou as 3-1, 1-2-0-8, controle. 9 no meio. 2-0-8, bom gestão. Que 1 com fins e prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, transponder. Será o 5-5-5-5. Autorizou conforme rápido plano, 220 para São Paulo Congonhas, decola 17, direita da El Coral, Ileso, Ixiúna, após em rota, 5555 ao transponder, 1208 ao controle. Será tão dado, poderia confirmar pessoas a bordo? 07. Sim, para acionamento, taxa de decolagem, muito bem agora, 1895, ajuste na 014. 2895. Salvador, o Serra Tango Delta, funcionamento pode ser. Acione, chama pro táxi. Falou, é o gol pior que a papá. Prossiga, Golfe Otapapá. Fala, bom dia, gentileza. Golfe Otapapá, solicita o reboque da aeronave aqui da posição 10 para a posição 8, bate 1. Firme, 10 para a posição 11? Negativo. Posição 10 do pátio 1 para a posição 8 do próprio pátio 1. Tem, autorizado, reporte ao término. Ok, cliente, reportaria o tempo. 9996, chame Centro Recife, na frequência 1245, alternativa 26.85. 2545, 2085, Gol 99, no meio de uma, bom dia. Paulo Golfe, Oscar Papá, finalizou o reboque aí. Obrigado e um bom trabalho a todos. Integrado, bom descanso.